Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Oi, Isa boa. Ai, Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa. Tô Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa. Tô Isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondó. Isa boa, mulata, Isa boa. Fio que é meu. Que é meu e que é dela. Rebenta a goela de tanto chorar. O rio tá cedo, o sol não vem não. Voltemos pra cá, chamando Dondó. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Tô Isa boa. Ah, Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa. Tô Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa. Tô Isa boa. Tô lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondó. Isa boa, mulata, Isa boa. O fio que é meu. Que é meu e que é dela. Rebenta a goela de tanto chorar. O rio tá seco, o sol não vem não. Voltemos pra casa chamando Dondó. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Tô Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa. Tô Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata.